No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Catedral do Fado. Eu sou a Joana Santos e cá estou consigo neste dia 21 de maio do ano de 2011 para lhe trazer 30 minutos repletos de alma portuguesa. A guitarra e a viola fazem-nos companhia e, claro, os nossos poetas e fadistas também. Conto também com a sua companhia e, claro, com os seus pedidos musicais. Pode fazê-los através de canal2.radioantenaweb.info, na nossa box de comentários, ou então pode fazê-los através de geral.radioantenaweb@gmail.com. Pode muito bem participar nestes 30 minutos repletos de grandes tesouros portugueses. E com um grande tesouro, na minha opinião, começamos hoje a nossa emissão. Falo do pequeno João Pedro, que fez muito sucesso na década de 90 e traz-nos então Lenda da Fonte. Logo depois ficamos com três letras na voz da grande, agora grande, na altura pequenina, mas sempre com uma grande voz, Marina Mota. E terminamos com... Ficamos com Natalino de Jesus, terminamos esta nossa seleção, com Natalino de Jesus, que nos traz Brinquedo de Infância. São assim estes dois pequenos, mas grandes fadistas que abrem a nossa emissão e, claro, logo depois com Natalino de Jesus. Fique por aí e, claro, desfrute! Tocaram os sinos. Chico de Nora, na encruzilhada, esperava a Maria. Mas, ó Santo Deus, cresceram-se os céus, finou-se a beldade. E diz-se no monte que a velhinha fonte secou de saudade. Tive um brinquedo, ai menino, julgo que que ninguém me deu. Tive um brinquedo, ai menino, julgo que ninguém me deu. Um cavalo pequenino, mas era somente meu. Um cavalo pequenino, mas era somente meu. Não sei se foi minha mãe que esse cavalo me deu. Não sei se foi minha mãe que esse cavalo me deu. Não sei até se o achei, mas o cavalo era meu. Não sei até se o achei, mas o cavalo era meu. Eu cavalgava, corria no meu cavalo plebeu. Eu cavalgava, corria no meu cavalo plebeu. E que feliz me sentia, pois o brinquedo era meu. E que feliz me sentia, pois o brinquedo era meu. Hoje adulto já não conto em voltar a ser petis. Hoje adulto já não conto em voltar a ser petis, mas em sonho ainda monto o meu cavalo e sou feliz. Mas em sonho ainda monto o meu cavalo e sofri. Depois destas três grandes vozes de João Pedro com Lenda da Fonte, três letras na voz de Marina Mota e, claro, Brinquedo de Infância na voz de Natalino Jesus, vamos prosseguir nesta nossa meia hora com mais três fados. Falo de O Rio que Nos Viu Nascer, na voz de Vicente da Câmara. Logo depois ficamos com Alfredo Marceneiro, Sonho Dourado, e terminamos com Conta Errada, na voz de Diamantina. São assim mais três grandes fados para si, mais três grandes momentos para que possa aproveitar e sorrir. O rio que nos viu nascer me viu também nascer Lisboa. O rio que nos viu nascer me viu também nascer Lisboa. Sou português, tenho avó, o bom sangue não perdoa. E como qualquer de nós, embarco mesmo sem querer. E o rio que nos viu nascer viu também nascer Lisboa. Partir, mas sem saber quando, e sem destino marcar. A vida vai-se passando, e o que era amar soltou-se, e agora é como se fosse um barco mal encalhado. Partir, mas sem saber quando, e sem destino marcado. Faz-nos partir, Lisboa, faz-nos voltar. O Tejo faz-nos partir, Lisboa, faz-nos voltar. As marés sempre a seguir, as rotas do Oriente. Tantas terras, tanta gente, mais o apelo do mar. O Tejo faz-nos partir, Lisboa, faz-nos voltar. O Tejo faz-nos partir, Lisboa, faz-nos voltar. Voltar, mas sem saber quando.

mas no amor errei, fiz as contas mal. A traição mesmo aos traidores faz contas e contas certas, multiplica as nossas dores e divide uma aflição. Nesta altura tu comigo tens contas ainda abertas. Só te peço que ao castigo diminuas o que eu digo nesta negra confissão de uma falsa que é sincera, que te espera, mas não espera contar mais com o teu perdão. Um e um são dois, e é o céu talvez, vem mais um depois. Dois e um são três, do total tirei a lição final. Sumar bem, sumei, mas no amor errei, fiz as contas mal. Do total tirei a lição final. Sumar bem, sumei, mas no amor errei, fiz as contas mal. E chegamos ao fim da nossa emissão. Eu vou-me despedir por aqui, mas amanhã estou de volta entre as 12 e as 12h30 aqui ao Canal 2 da Rádio Antena Web para lhe trazer mais fados, mais momentos. Vamos terminar a nossa emissão com três bonitos fados. Vamos terminar com Namorico da Rita, na voz de Mila Campos. Logo depois, ficamos com Quem Canta Seu Mal Espanta, fado trazido por Nano Vieira. E terminamos de uma forma bem serena, com Sereno Deus, na voz de Micael Salgado. São estes os três fados e os três fadistas que terminam assim, desta forma tão bonita e tão portuguesa, tão lusitana, o nosso programa Catedral do Fado. Peça o seu fado, peça o seu momento, através de canal2.radioantenaweb.info ou então através de geral.radioantenaweb@gmail.com. Desejo-lhe um resto de um ótimo sábado e já sabe, amanhã estamos de volta aqui à sua rádio. Fique bem e até amanhã. Mercado da Ribeira há um romance de amor entre a Rita que é peixeira e o Chico que é pescador. Dizem todos que lá vão que a Rita gosta do Chico, só o homem dela é que não consente no namorico. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada, porém o Chico à quadela não dá trela nem diz nada. Que a mãe dela quando passa, ao ver que o Chico se abeira, por dá cá aquela palha faz tremer toda a ribeira. Namoram de manhãzinha, da maneira mais diversa. Dois caixotes de sardinha são dois dedos de conversa. Todos dizem à boca cheia que depois de tanta briga, o Chico de volta e meia prega dois beijos na rita. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada. Porém, Chico à quadela não dá trela nem diz nada. Que a mãe dela, quando passa, ao ver que o Chico se abeira, por dá cá aquela palha faz tremer toda a ribeira. Que a mãe dela quando passa, ao ver que o Chico se abeira, por dá cá aquela palha mar espanta alegremente. Diz o povo e com razão este ditado, quando vibra na garganta de quem sente e transmite ao coração eterno fado. Quando vibra na garganta de quem sente e transmite ao coração eterno fado. Não me canso de dizer, nem cansarei, tanta vez eu sei lá quanta estou ciente, mas cá no meu entender sempre direi, quem canta se o mal espanta alegremente, mas cá no meu entender sempre direi, quem canta se o mal espanta alegremente. Em criança ouvi alguém a murmurar, com uma certa emoção estou lembrado, quanta vez canta uma mãe para não chorar. Diz o povo e com razão este ditado, quanta vez canta uma mãe para não chorar. Diz o povo e com razão este ditado. Também se canta ao luar lendas tão belas, poemas que nos encantam simplesmente, aos mistérios que há no mar e às estrelas. Quando vibra na garganta de quem sente, aos mistérios que há no mar e às estrelas. Quando vibra na garganta de quem sente, todos cantam bem ou mal, isso que importa, se em tudo isto a paixão não é pecado, é um prazer sentimental. E transmito ao coração um verbo paz. É um prazer sentimental que nos conforta. E transmito ao coração um verbo paz. Sua vida e condição,